Para mim, poeira criativa são as ideias alternativas. Quando elas saem das cabeças, elas produzem um resíduozinho no mundo, sabe? Concreto. Esse resíduo vai se aglutinando e formando um novo mundo. Vai, aos poucos, transformando a realidade. As ideias vão se aglutinando e formando através dessa poeirinha que sai quando a gente pensa diferente. Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque a arte é vida e não espetáculo. Olá, olá, olá, boa noite a todo mundo que está curtindo a Rádio Aconchego, que está aconchegado na sua casa, na sua rua. Mais um Poeira Criativa no ar. Boa noite, Gus. Boa noite, Teteu. Mas aqui é esse Poeira Criativa número 56, já, né? Estamos crescendo a pouquinho, daqui a pouco chamamos no 100. E tá o estúdio lotado, né? A sala aqui da rádio tá meu irmão. É, acho que da próxima vez a gente vai ter que fazer lá embaixo, né? Na sala do cinema, pra ver se cabe. Então é isso, mais um Poeira Criativa. A gente já chegando nos 60, né? Já fez a virada, né? 56 pra 60. É, numa semana, esse final de semana bem agitado também, né? Muita coisa acontecendo aqui. É certo, né? Vai ter várias coisas aqui. Vai ter filmagem, né? Filmagem. Sábado, se der tudo certo, a gente tá filmando nosso pequeno audiovisual do CIS. E que mais? Mas agora o programa vai ter o quê? Eu já tô meio perdido, já. Diz aí, conta aí. Não, né? Como sempre, vamos ter nossa agenda cultural, momento de uns outros e... 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Poxa. Meia dúzia, né? Meia dúzia de pessoas aqui que vieram prestigiar a gente, né? Do grupo Raízes do Capibaribe. Então, e já a gente começa essa conversa um pouquinho. Mas por enquanto a gente vai de som, não é isso? Vamos com a musiquinha. Massa. Bomba Estéreo com Duele. Que é Bomba Estéreo, uma banda da Colômbia. Aqui, né? Esa mirada que no deja de mirarme. Es el momento que no quiero recordar, no. Los dos sabemos lo que pasó aquí. No es suficiente dejar todo y huir. Ese es el tiempo que quisiera regresar. Y que ya ha pasado, que nunca pasará más. Imaginando que algún día volverá. Mejor no pienso, es demasiada soledad. Duele. Duele. Duele. Demasiada soledad. Que ya soy así, duele. Me arrepentí, duele. Que ya soy así, duele. Me arrepentí, troca criativa de ideias no Poeira. Simbora, simbora para nossa troca de ideias. Então, sem muitas delongas, né? Vamos pedir para essa galera se apresentar, por favor. Meu nome é Petson, sou cantor do Raio de Capibaribe. Meu nome é Josimar, conhecido como Mestre Uá, também percussionista do Raio de Capibaribe. Meu nome é Vitor Hugo, percussionista do Raio de Capibaribe. Meu nome é Pedro Henrique, mais conhecido como Henrique Siqueira, percussionista do Raio de Capibaribe. Meu nome é Marília Lima, eu tô contribuindo com a produção do grupo já há um tempo. É isso aí, galera! Meu nome é Pauliane e eu também faço parte e sou o back do grupo. Massa, galera! Então, estamos aqui com a turma do Raízes do Capibaribe, né, que veio aqui em peso prestigiar aqui o programa. Então, a primeira pergunta que é... a pergunta óbvia, né? O início de tudo. Então, como surgiu a banda? Como é que foi esse processo? Então, o grupo surgiu a partir do nosso mestre Uá, aqui do lado, que também é músico do grupo. De um grupo de afoxé que a gente tinha, chamado Apaxorô na época. Aí, como o grupo não deu certo, a gente ficou vagando como músico em grupo. Aí veio a ideia de surgir e de fazer um grupo percussivo de coco. Aí a ideia foi surgindo devagarzinho, surgindo, e a gente tá aqui na rádio. Massa, velho. Mas conta assim, como é que... Porque uma coisa que eu tava pensando aqui, né? Porque o coco, ele vem de uma tradição, né? É um ritmo... É uma questão musical que geralmente tem uma tradição antiga, tudo. Então, como é que é esse processo, assim, de uma nova geração chegando, começando um novo trabalho, tudo, assim? Como é que vocês foram entrando nesse universo, se vocês já estavam dentro desse universo? Então, a gente já estava, assim, nesse mundo musical, né? Querendo fazer, juntar um grupo já de coco, que o coco... Geralmente quem faz são um pessoal mais antigo, um pessoal mais velho, porque é uma coisa antiga, é um ritmo lá de trás. E aí bateu a ideia de vamos fazer um coco, a gente, todo mundo novo, vamos fazer um coco, para que a galera veja que a gente também entende do assunto, né? A gente foi atrás. E aí começamos a fazer o som devagarzinho, depois do ensaio do Maracatu, Vasco Capibaribe, lá a gente fazia. Terminava o ensaio, a gente começava o nosso. O pessoal foi gostando, e aí a gente levou a sério. Levou a sério e tá aqui hoje. Massa, então, tava conversando com Marília mais cedo e ela comentando isso, né? Que muita gente fazia parte do Maracatu, né? É com o Abissal, é? Sim. E aí qual seria essa relação, assim? Vocês. Como é que seria essa relação, assim? A formação do grupo tem uma relação forte com essa história do Maracatu lá na várzea também? Tem sim, a relação do grupo tem. Eu acho que 100% ali, 80% foi do Maracatu, que a gente saiu de lá, pronto pra fazer essa onda. A gente queria uma apostar e não deu certo, então vamos fazer o Maracatu. Mas tudo através do Maracatu, né? Vamos fazer um pouco através do Maracatu. E aí a influência foi toda de lá. A galera mesmo do Maracatu era que era nosso, como é que se fala? Nosso público, né? O batuqueiro do Maracatu. E aí a galera tava curtindo muito o som. A gente conversou com o Abissal, ele explicou e tal. Vamos fazendo devagarzinho. Quem sabe? Ele foi fazendo e tal. Depois a gente viu que o nome do grupo não. Já tinha outro grupo com o nosso nome. Aí vamos atrás de outros. Aí o Capibaribe só tinha gente. E aí a gente tá aqui. Qual era o primeiro nome? O primeiro era Coco Raízes. Raízes do Coco, na verdade, né? Raízes do Coco. E aí, numa apresentação que a gente foi fazer no show, tinha um Raiz do Coco lá, a gente foi achando. Não é a gente, não? Aí, não, é outro. Vixe Maria, tem quanto tempo? Tem 10 anos. Pronto, é hoje. A gente vai-se embora. Aí vamos mudar o nome do grupo. Aí começaram o pessoal e entrou Raízes do Capibaribe. E quando foi... Quando surgiu o grupo? Em que ano foi que surgiu? O primeiro ano? Quando começou? Fala aí no microfone aí. 2013. Não é, Marília? 2013. O ano de 2013. E a primeira apresentação foi onde? Foi na Praça da Várzea, mas a primeira apresentação geral foi lá no... lá em Gravatar. No hotel lá em Gravatar. Foi. Foi num evento que teve contribuição da ASA, Articulação de Semiárido, com vários movimentos sociais. E quando é que vocês viram que a história começou a ficar séria assim? Tipo, eita carai, né? Foi justamente depois disso aí. Depois disso aí a gente viu que ou a gente leva a situação a sério ou para de uma vez, entendeu? Aí quando viu fluindo, a galera pedindo. Tendo maior apoio, tá entendendo? Aí não teve como parar mais não. Então até agora nesse corre. Eu vi que vocês estiveram recentemente também em Garanhuns, né? Foi, tava... no Festival de Inverno de Garanhuns. Tava frio mesmo, né? Eu tava lá também. Pode puta crer, que mesmo. Pariu. Pode crer, frio é brincadeira. Mas e aí, como é que foi assim esse processo de já tá... Assim, pelo menos pra mim que não faço parte, né, desse universo musical, sempre tive esse sonho assim, né, de ter uma banda tal, de fazer meu som, mas nunca concretizei. Mas eu imagino que você começa, quando você começa a fazer viagem, começa a tocar em outro canto, fora de sua cidade, já deve dar uma sensação, mas é muito, né, complicado pra fazer esse tipo de coisa hoje em dia aqui no estado onde a gente vive. É muito complicado porque a cultura tá sendo muito pisoteada, tá ligado? Pela Sim. galera, a galera tá derrubando uma cultura negra e a gente tá nessa situação muito difícil, tá ligado? E a gente às vezes pensa em desistir da situação, mas se o cara desistir, o sonho fica onde? Tá ligado? Vai por água abaixo. Então o negócio é correr atrás mesmo. É complicado, mas fazer o quê, né? A vida é assim mesmo. Mas então, outra pergunta seria o... Nisso tu tá falando, né? Se não fizer isso, fazer o quê, né? Então, quantos por cento do que vocês estão fazendo poderia dizer que é trabalho? Quantos por cento também é prazer, é aproveitar, é viver a vida? Meia meio. 70, então alguém falou 70 meio, aí, né? 70 ali, 70. 70 o quê? É? Tem que de falar trabalho. No microfone, senão ninguém escuta. É 70%, que a gente faz por amor mesmo, até agora... Só amor, até agora só amor. A gente tá vendo que o negócio é ralado. É 70% mesmo. É, eu fico... Vocês só... aqui, todo mundo canta, né? Toca, canta, né? E tão com vergonha no microfone, né? É. Tão com vergonha no microfone, nem só falando já, até agora, né? O resto nem fala, né? Tá aí de boquinha fechada. Vamos ouvir uma música? Quê? Vamos ouvir uma música? A gente pensou... A gente sempre pede para quem vem de visita trazer... duas, três músicas, né? Aí a gente pegou as músicas do EP e vai tocar três, né? Uhum. Quem quer escolher uma e por que motivo tocaria essa música? E eu acho que, aproveitando, né, já que é a própria banda que tá aqui, é contar um pouquinho, escolher uma música e contar um pouco a história dessa música, por que ela tá aqui nesse EP, como é que foi, ela foi feita. Então, é... Já que a gente tá nessa aí, vamos pedir Saudade, que foi, acho que uma das primeiras inspirações do grupo, que foi essa música. E fez o maior sucesso lá no bairro da Várzea, lá a galera canta mesmo, gera mais alta e é essa mesmo. Saudade. Nossa, então simbora. Bate no peito, balança o meu corpo que não tem jeito. Esse corpo que eu quero sambar. Vem lá desse piso batido da velha infância do meu povo sofrido. Essa festa não pode parar. Saudade que bate no peito, balança o meu corpo que não tem jeito. Esse corpo que eu quero sambar. Vem lá desse piso batido da velha que é o pé do meu povo sofrido. Essa festa não pode parar. Balança o galho, seu Zé, que vai dançar o meme de mulher. Debaixo do pé da roseira, balança a mãe preta, vai ver como é. Balança o galo, seu Zé, que vai dançar homem, menino e mulher. Debaixo do pé da roseira, balança a mãe preta, vai ver como é. Saudade que bate no peito, balança o meu corpo que não tem jeito. Esse corpo que eu quero sambar, vem lá desse piso batido da velhice ao pé do meu povo sofrido. Essa festa não pode parar. Saudade que bate no peito, balança o meu corpo que não tem jeito. Desse corpo que eu quero sambar, vem lá desse piso batido da velhice ao pé do meu povo sofrido. Essa festa não pode parar. Balança o galho, seu Zé, que vai dançar um bem, menino e mulher. Debaixo do pé da roseira, balança a mãe preta, vai ver como é. Balança o galho, seu Zé, que vai dançar um bem, menino e mulher. Debaixo do pé da roseira, balança a mãe preta, vai ver como é. Balança o galho, seu Zé, que vai dançar um bem, menino e mulher. Debaixo do pé da roseira, balança a mãe preta, vai ver como é. Saudade que bate no peito, balança o meu corpo que não tem jeito. Desse corpo que eu quero sambar, vem lá desse piso batido da velha e que é o pé do meu povo sofrido. Essa festa não pode parar. Saudade que bate no peito, balança o meu corpo que não tem jeito. Esse corpo que eu quero sambar, vem lá desse piso batido da velha estampa do meu povo sofrido. Essa festa não pode parar. Voltando pro ar, nesse agosto chuvoso, esse agosto ventoso na cidade do Recife. Mais um Poeira Criativa, dessa vez com o grupo Raízes do Capibaribe, né, que tá aqui com a gente, né, que é o som que a gente escutou agora, Saudade, né, do grupo. E aí, por que esse nome? Né, se eu falasse de que tinha botado outro nome, não tinha rolado, tal, já tinha outra banda. E quando foi que vocês fecharam nessa ideia desse nome? Se puder explicar um pouquinho assim esse processo. Não, do grupo. O Raízes do Capibaribe. Então, é o nome do grupo, a gente fechou com a ideia do Maracatu, Real da Várzea, de Abissal de Pernambuco. A gente, pô, sei lá, não tem nenhum grupo com esse nome e tal, tá ligado? A gente foi botar esse nome Raízes do Capibaribe porque era um nome parecido com o do Maracatu antes, tá entendendo? Que era Maracatu, Várzea do Capibaribe. Tem que falar de novo. E também porque a gente nasceu e foi criado ali no Rio Capibaribe, nas margens do rio, tomando banho de rio. O grupo veio da várzea do Capibaribe e tinha que ser alguma coisa homenageando a várzea, o rio. E foi Raízes do Capibaribe, de onde a gente veio. Pronto. Justo. E vocês acham que as águas do Capibaribe de alguma forma estão presentes no som de vocês, assim? Sempre. Sempre presente. Suja, né? Hoje em dia tá suja com sua mulher, mas sempre presente. Mas de que forma, assim, se fosse... Porque o nome do grupo, a gente botou esse nome porque a gente pretendeu colher as raízes do Capibaribe, tá entendendo? Da várzea do Capibaribe, de tocar um pouco da essência da galera todinha, tá ligado? Do hip hop, da capoeira, do maracatu, dos afoxés lá da várzea, tá entendendo? Dos grupos de coco também, dos forrós. A gente junta tudo num arte só e faz o som. Tá ligado? Massa. Até uma coisa que eu tava comentando aqui com o Gus mais cedo, de que... Não sei, todas as músicas dá pra perceber, assim, mas eu acho que... Não é que acho que Não Vai Chorar foi a que me chamou mais atenção nisso. É, né, uma coisa... Eu tinha me faltado o nome, mas não, porque um certo reverb, né, um som mais com um certo efeito, outra energia assim. Então, como é que vocês encaram isso? porque às vezes se tem uma ideia, que eu acho que é uma ideia cristalizada assim, de que a música popular tem que ser de tal jeito, né? Tem que ser de tal forma, não pode ter isso, não pode ter aquilo. E aí eu já sinto vocês trazendo uma outra pegada assim pro som e tal. Como é que vocês enxergam essa questão assim, né? Então, o Raiz de Capibaribe, o objetivo do Raízes, a gente surgiu não com a ideia de fazer um grupo de coco. Tudo começou com a pegada de coco. Nós não somos um grupo de coco, somos o grupo Raízes do Capibaribe, trazendo suas culturas e tradições. Sim. De que age dentro da várzea. Então, como o Peterson falou, o vocalista, que a gente vem trazendo o hip hop, a capoeira, o samba, a ciranda, o coco, o bumba, meu boi, como lá dentro o maracatu do Grande Abissal, a gente vem trazendo dentro do nosso trabalho, mas que a gente não é claramente um grupo de coco, até porque a gente, como você falou, o nosso trabalho popular, música popular, a gente vem trabalhando, procurando esclarecer e fortalecer aquilo que está querendo cair através das músicas novas que estão surgindo, que não vem contra, está surgindo, mas a gente vem resistindo aí, como a Marília falou, a nossa produtora, vim resistindo, vim trabalhando para que a gente possa mostrar e fortalecer e não deixar cair. É sempre a gente resistindo, fortalecendo o nosso trabalho e dando qualidade ao nosso coco, ao nosso trabalho. Lembrando que o nosso coco é um coco mais raízes, você vê a pegada como é, uma pegada bem de terreiro. A gente tem uma pegada de samba, a gente tem um trabalho dentro do nosso trabalho percussivo, a gente tem a origem do Keto, do Nagô, do Jeje, procurando trabalhar a cultura negra da melhor forma possível e também trazendo as músicas populares para que a gente também possa dar uma vida ao nosso trabalho, a mostrar a galera aí que a gente está firme e forte, segurando a onda. E vamos que vamos, o trabalho é isso aí, o Raiz de Capibaribe está para aí crescer, tá, graças a Deus está fluindo, hoje não é à toa que a gente está aqui e vamos trabalhar, que a ideia é essa mesmo, é fortalecer e saber que a parada é quente mesmo, é difícil, não é brincadeira não, é isso aí. Massa. E nisso 2 anos, né? Mais ou menos 2 anos. Não, 4 anos. 2013? 4 anos. 4 anos de trajetória, né? Que mudou assim? 2013, eu olhei para trás. Que mudou para hoje, né? Assim. Caramba, as coisas vêm surgindo, vêm melhorando agora em 2016, né? Porque a gente, antes, muita gente de muitas bandas que tocam com instrumento de elétrico, guitarra, pá, não acreditava na gente. Muita gente vinha desacreditando o nosso trabalho, dizendo que não dá certo, porque a galera é muito jovem e não rola, porque, poxa, não dá certo não, trazer esse cara pra cá, são muito jovem e tal. Mas a resistência foi grande, como a gente faz um trabalho, a gente tem um trabalho com a natureza que vem muito voltado sobre os negros e tal. A gente é resistente, os negros morreram, a escravidão não acabou, mas estamos resistindo aí, segurando a onda e vimos passando etapa por etapa. O ano passado foi difícil, mas graças a Deus, graças aos orixás, estamos aí resistindo, trabalhando hoje e acredito que as coisas seguram Pernambuco, porque a raiz está chegando, velho. Massa, velho. Então, simbora, né? Simbora. E aí... Vocês estão falando muito, vocês falaram um pouco desse contexto, né? Então, é uma música de resistência, né? Sinceramente, resistência, muita resistência, com certeza. E como é que vocês enxergam hoje, né, o nosso cenário cultural aqui mesmo, né, da região, né, de Pernambuco? Como é que vocês enxergam hoje, né, essa produção cultural de resistência ligada à cultura negra também? Como é que está se articulando? Então... A gente vem observando aí os nossos espaços, sabemos que muita gente curte o nosso trabalho, até porque também a gente curte muito esse trabalho, né? Esse trabalho afropopular, que vem mostrando a qualidade, né? A vontade, o bom trabalho das outras bandas, dos outros grupos que trabalham aí. Então, assim, a gente fica um pouco triste também pelo pouco espaço e interesse das autoridades nos fortalecer, nos apoiar, nos dar espaço para que a gente possa trabalhar da melhor forma possível e fazer com que eles acreditem sobre a mudança das nossas músicas, da nossa cultura afro, da nossa cultura popular, que a gente também tem um objetivo de trabalhar e procurar resgatar a sociedade, a juventude, os adolescentes, nossa comunidade que vive aí é um tempo disponível, indisponível, infelizmente. E o nosso objetivo também é resgatar essa criançada, essa juventude, né, fazer com que a galera acredite no nosso trabalho. Porque não é fácil, a caminhada é muito longe, vocês sabem como é, para a gente ter apoio é preciso Deus estar de frente, a gente se entregar mesmo de frente, como o percussionista Pedro Algano ali falou, é difícil, a caminhada é longa e a gente tem que ter fé. As coisas não é fácil, a gente vê nessa questão aí dos nossos espaços cultural, em muitos lugares não somos bem recebidos, mas galera do Recife, escutem bem, a gente está na arena fazendo nosso trabalho e tiramos em primeiro lugar, e o bicho vai pegar, porque a gente não está de brincadeira não, somos a raiz do Capibaribe da Várzea, ok? Massa, aproveitando a deixa, eu ia pedir para vocês contarem um pouco mais, assim, como é que está essa história, né, do concurso, né, lá na arena, e, enfim, né, que vai ter também apresentação esse domingo, né, eu fiquei sabendo, então conta um pouquinho melhor como é que tá sendo essa história. Esse concurso da Arena Pernambuco já tá na segunda edição, o ano passado foi a primeira edição, né, eliminatória, é um concurso com três fases eliminatórias. A gente conseguiu se inscrever, tem o edital, sempre a gente tenta se encaixar, né, pouco difícil nessas normas, desses editais, mas aí a gente está conseguindo trabalhar e passar por todas essas barreiras, né, todas essas fases. A gente conseguiu passar também pela primeira fase eliminatória, junto com os grupos, muitos grupos bons, de qualidade, daqui de Recife, de Camaragibe, conterrâneos nossos. E aí a gente conseguiu tirar 10, passamos. E esse domingo, dia 27, vai ser a primeira fase da semifinal. O segundo dia da semifinal vai ser no dia 3 de agosto. E a grande final vai ser no dia 10 de setembro. 3 de setembro vai ser a segunda fase, a semifinal. E no dia 10 vai ser a final. E a gente espera chegar lá. E a gente conta muito com o apoio de vocês, nossos seguidores, o pessoal que apoia essa cultura, o nosso trabalho de luta todo dia, cotidiana, para a gente poder passar por isso. A gente ainda não sabe o horário da nossa apresentação. As apresentações dos grupos são de duração de 30 minutos, são bem rápidas, tem uns jurados lá para dar nota. Ao final de todas as apresentações, os jurados se reúnem e decidem quem vai para a próxima eliminatória e já divulgam. Quem não passou vai para a repescagem, que é o voto popular. E aí eles abrem para o Facebook, né, da Arena Pernambuco, para a votação, e aí o pessoal fica lá votando. A gente espera não passar direto, porque é uma grande ansiedade, né? Vai ser, nossa, vai gerar muita ansiedade pra gente, mas a gente tá trabalhando com nossos seres de luz, nossas guianças, para passar por todas essas fases e termos a vitória. Qual é que é o prêmio? Vai ganhar o quê? O prêmio são shows, e aí vai rolar cachê, né? Vai rolar o pagamento desses shows, são três shows, e a gravação do CD. A gente vai ter direito a gravar um CD com 10 músicas, músicas novas. A gente tá tocando músicas novas lá na Arena Pernambuco. Então, quem puder ir lá, quem puder acompanhar também na nossa página do Facebook, Raízes do Capibaribe, no Instagram, e curtir lá a gente, e poder comparecer na arena, porque o público também conta muito, né? Você tá lá apoiando, então os jurados, eles analisam tudo isso. É bem, assim, bem puxado, né, esse concurso, e puxado também porque a gente tem que parar para criar as músicas, são músicas autorais, então os meninos e Poli, né, estão todos aqui na instiga de criar novas músicas, os meninos já criaram e a gente tá tocando, são músicas lindas que a gente espera ganhar para preparar mais um EP para vocês curtirem. E como é que nasce uma música nova? Como você faz, como criam? Então, a gente, muitas vezes, pelo menos no meu caso, A música vem do nada, vem das conversas, a gente conversando. Por exemplo, aqui mesmo nesse momento eu posso estar ouvindo vocês falar e ali no cantinho fazer uma música. Então, é tudo de repente. E algumas pessoas, eles param, se concentram. Então, a música, no meu caso, eu não consigo parar para pensar e fazer a música. Eu ando e vem a vontade de fazer a música. Eu estou aqui conversando com vocês, dou uma paradinha e vem o começo de uma música. E essa semana a gente fazendo uma reunião. E embaixo da casa do rapaz lá, do percussionista do grupo, que não está presente no momento, eu fiz um pedaço da música e a gente já está dando caminhada a ela, quer dizer, vindo nada. E cada um tem sua forma. Eu, por exemplo, tenho essa minha forma. Não sei, o vocalista aqui, Peterson, tem a forma dele, ele pode explicar agora como é que a gente faz. Vai ter que explicar, cara. Então. É, diferente da dele, né? A minha vem surgindo... De rolê, velho. De rolê. Pego a bike, saio pra dar rolê de bicicleta por aí. Aí de repente vejo uma coisa que interessa, entendeu? Aí, meu irmão, isso aí ia dar uma música massa, velho. Aí penso direitinho, mexo uma coisinha, pronto. Sai um som. É só chegar em casa e começar a botar a criancinha pra andar, tá ligado? E é isso aí, velho. Minha inspiração vem do nada mesmo. Vem do coração mesmo, da várzea. Inspiração vem do Axé da Várzea, é. A comunidade é que dá o axé, tá ligado? Pra gente fazer música nova. Massa, então falando nisso, né, da música nova e tal, como é que foi esse processo aqui do EP, né, que vocês até trouxeram aqui um presente pra gente, né, que a gente já vai entrar aqui na programação. Então, de onde é que vieram as músicas, como é que foi o processo de gravação, enfim, conta aí um pouquinho... Se puder falar também da arte, que a gente tava comentando assim, né? Que muito bonito também o trabalho todo, né? Então essa arte aí foi do El. O El Melodia. O El produtor musical. Então, a arte do CD veio de El, nosso grande amigo e produtor. Que inclusive é ele que tá produzindo o som na Rural, lá no Casarão da Várzea, dia 2, que vai acontecer. E a gente vai estar junto com ele também. Tocando. Sim, a gravação do DVD e do novo CD do Matar Lá na Mão. Aí que tá lá. A gente quer muito que vocês cheguem, que vai ser massa. É colaborativo também pra rádio. Todo custo que rola lá vai ser pra fortalecer a rádio Magitote da Várzea de lá. Que eu acho que vocês têm conhecimento também, se não tiverem. Cheguem lá que vocês vão participar com a gente, são bem-vindos. Massa, e qual seria a relação, assim, que vocês enxergam do grupo Raízes com a história da Várzea, da rádio Magitote, como é que vocês estão, assim, vocês estão... A ligação da gente, do grupo Raízes, com a rádio, é porque justamente o grupo nasceu na Várzea, né? E a Várzea é um lugar fértil de cultura, lá você encontra de tudo. Né? Você encontra poeta, você encontra ator, você encontra cantor, você encontra capoeira. E a rádio também foi criada lá no casarão, porque o antigo casarão era um hospital Magitote, e para fortalecer mesmo a comunidade e também para alcançar as pessoas que não têm acesso à cultura, porque, por incrível que pareça, tem muitas pessoas lá que não têm acesso ainda, né? Sim. E é isso, a gente tem essa escassez aí do governo. Talvez não seja a escassez, seja a galera não querer disponibilizar recursos para a gente crescer e mostrar realmente a nossa raiz. Então, a nossa ligação é essa com a rádio e a gente está na força, porque tudo que a gente quer é crescer junto com o povo que fez a gente crescer. Então, nada mais justo do que eles crescerem junto com a gente. Massa, porra. Fiquei até meio sem palavras agora. Então, acho que a gente poderia pensar... Uma próxima, né, já que eu deixei essa deixa de falar do EP, qual seria uma próxima música que a gente poderia tocar agora? Era essa mesmo que eu ia pedir. Pronto. O Povo Raízes Chegou, que é uma música... Povo Raízes Chegou, que é uma música feita por nosso grande mestre Uá, faz parte do grupo, pra anunciar, né, nossa chegada. Show. Nessa música conta a história do coco, né? Que a gente fala das nações do candomblé, que é o Jejo, Queto e Nagô. E é massa, pra mim é a melhor música aí do grupo. essa. A música de chegada da gente mesmo. De sua casa e curta a cidade. Agenda cultural no Poeira Criativa. Fiz um contrato com a noite, o céu sorriu estrelado. É isso aí, mais uma agenda cultural Poeira Criativa. Esse final de semana aqui, semana passada eu achei bem difícil fazer agenda, mas nessa foi até... Tinha muita coisa, né? Não, tinha... Para o final de semana, né? Não, não tinha quase nada semana passada, né? E essa mas, foi... Mas essa semana tem... É, eu fiz em 5 minutos, velho, já... Massa. Então, inicialmente, essa sexta e sábado, 25 e 26, vamos ter o Festival de Inverno da Várzea, o oitavo, né? O oitavo ano já do FIV. Persistência, né? O FIV. É, o FIV aí já rolando há um time. Então, essa sexta, a partir das 15 horas, né? A gente vai ter uma programação extensa, né? Então, se eu for tentar falar... Vai ler tudo, né? É, não. Vou ler tudo não, que é muita coisa. Mas teremos, inclusive, aqui o Coco Raízes do Capibaribe, né? Que falaram perto que... Perto da uma hora. Perto da uma hora da manhã, não é isso? Meia-noite e quarenta, o Coco. Mas começa desde as 3 horas da tarde. A gente vai ter de tudo, velho. Tipo, maracatu, forró... Meio-dia, é? Começa meio-dia. Ah, porque tinha... É? Enfim, tô dizendo meio-dia aqui. A galera chega de meio-dia. Se não tiver, toma uma cerveja lá em Renato. Fica de boa. É... No sábado também, mesmo esquema. Vamos ter... Acho que é mais de 30 atrações. Então... Se chegue, que vai ser massa. Lá na Praça da Várzea. O boizinho vai rolar. Mata. Massa. É. Então. Forró radical também, né? Vai ter um dia. Então é isso, galera. Vai ser Fojo instigadíssimo lá na Praça da Várzea, sexta e sábado. E no sábado, Gus? Também no sábado, a partir de que horas? Às 10 horas da manhã, vai ter a virada cultural do Teatro do Parque. É, vamos ocupar a rua do Teatro do Parque, aí fica na Rua do Hospício, né? Isso. Perto, bem no centrinho, né? Ó, tem cidade. Até o CEP aí, ó. Sim, o CEP, imagina onde, né? Rua do Hospício, toda a Rua do Hospício, né? Mas era na Rua do Hospício ali onde ficava o Expresso Cidadão, onde a galera ia carregar o passe fácil e tal. É. Serão 12 horas ininterruptas com atividades culturais que poderão estar sendo realizadas no interior do teatro, se não fosse, né, o descaso do Poder Executivo Municipal. Então vai ter música, dança, cinema, teatro e outras atividades mais para chegar de 10 a 10, sábado. Show. Ainda no sábado, né, se você puder se dividir em três, né, você vai poder curtir essa história toda. É lá no Centro de Cultura Luiz Freire, né, na Rua São Bento, número 344, lá em Olinda, né? Não é na Rua São Bento, né? É outra rua, é 27 de Janeiro. É? É, bem pertinho do... É, Capitão Beiras. É, da Serra Capitão Beiras. Enfim, é o Centro Luiz Freire, perguntando... Todo mundo conhece. Lá, é, todo mundo conhece. Então vai ter o lançamento do Flores do Baobá, né, pelo Cabelaço. Então, né, que é o Flores do Baobá, é uma coletânea de lambis-lambis, que a ideia é que aconteça pela cidade, né, então... Em nome do 25 de julho, né, surgiu o projeto, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então são lambes com imagens de mulheres negras que o coletivo Cabelaço admira, né? Então são várias mulheres negras que são ialorixás, professoras, agricultoras, mestres de capoeira, mulheres daqui, né? Enfermeiras. Mulheres negras daqui, né? Exato. Então vai ter... É, sessão especial do Cineclube Bamako e Fazendo Milagre Cineclube, né, que vai rolar o filme Cabela. Né, que a gente, não sei se tu tava, né? Tu viste também? Assisti. Pronto, que é massa, né? De Yasmin Tainá, cineasta carioca. E também o apoio do Cine Milagre de FEPEC. Né, Federação Pernambucana de Cineclube, né? Ah, massa. Então vai ter ainda produtos artesanais, uma feirinha, tudo. Vai ser massa. Então. Como é que é? 50 pessoas, né? Ah, então tem limite de pessoas, então é bom chegar na hora. Então das 7h30 da noite até as 9h, lá no Centro de Cultura Luiz Freire, o lançamento vai ser massa. Então se cheguem, esse final de semana tá gerando. Poeira criativa, acho que é algo que entra na nossa cabeça e vai provocando outras ideias aí também, se transmutando na nossa cabeça. Quem sabe aí o pessoal que está ouvindo o Poeira Criativa agora não queira brincar com fermentações mágicas depois disso também. De volta aqui com o grupo Raízes do Capibaribe, né, nessa conversa à meia luz. Então, fazer música pra vocês, no sentido de compor, mas também de se expressar, é um processo espiritual? Às vezes sim, às vezes não, né? Porque as músicas a gente se inspira, às vezes a gente tá inspirado ou não, ela vem do nada, como eu falei, mas tem um processo também muito forte, que a música, pelo menos algumas músicas que eu faço, ela tem um bom sentido com a religião. Então, claro que com certeza eu não estou ali sozinho, né? Tem alguém me ajudando, tem alguma coisa me ajudando ali a fazer. Então, vem umas boas palavras, umas boas, né, sentido com as músicas. Então, ela tem um certo contato com ela. Mas tem música que não tem nada a ver com a religião. A gente vem, né, tem música que vem feito do nada, não tem nada, nada, nem chega nem perto. Mas tem música que é muito forte, que faz a galera cantar, que faz a galera arrepiar, que tem uma energia muito grande. Essas músicas aí, eu não tenho o que falar, não. O bicho pega. Tem uma frase, que acho que, se não me engano, é nessa música que tocou agora, que eu tinha separado antes, que é, que vocês falam, né, que é a vase no coração e a sabedoria do povo banto, né? Então, eu queria que vocês comentassem essa relação entre a vase que tá no coração e esse povo banto que tá na sabedoria, assim, de onde vem essa relação dessas coisas todas? Então, essa música, ela foi feita, na verdade, para um grupo de afoxé dos irmãos. É, e eu falava da comunidade do Sítio dos Pintos quando eu fiz essa música. Então o vocalista Peterson teve a ideia de pegar essa música e falar da Várzea. E com a relação da música do povo banto com a Várzea, a gente quis e quer mostrar a comunidade e a galera que curte também o nosso trabalho do nosso conhecimento, que a gente não canta uma música por cantar. E quando a gente fala do povo banto, do jeje do Nagô, é porque a gente vai atrás, a gente vai buscar. É esclarecer para muita gente, principalmente de outras bandas, que a gente não fala por falar. E que a gente não faz música por fazer. Porque quem curte música popular, quem curte música rock, pop, etc., vai ver a nossa percussão. A gente tem uma música que fala da Mãe Oiá, e a gente tem 3 pegadas nela. Hoje a gente faz uma, em uma pegada só. Mas a gente toca assim, em ritmo do queto, do Nagô, do Jeje, e o nosso conhecimento sobre a cultura do povo banto é muito grande. A gente vai em busca em estudo, a gente vai pesquisar, a gente vai correr atrás para saber um pouco da nossa história, o que a gente está falando, até porque o povo banto tem muito a ver com a história do Brasil, né? E a gente sentiu essa necessidade de correr atrás, de saber mais um pouco mais, principalmente eu como mestre capoeira, saber da história do povo bantos, né? Que tem uma certa história, que a capoeira é um instrumento muito forte para quem quer conhecer não só o Brasil, mas o Recife. Se começar a ver a história do povo bantos, vai saber muita coisa da nossa cultura, principalmente o frevo. A história é longa, não dá para contar aqui não, a história é longa. Será, queria perguntar agora que tu falando, te ouvindo falar, fico pensando se você considera que a música que você faz também tem um fim educativo. Se ela tem um... Não sei. Sim, a ideia é essa, né? A ideia é essa. A gente não quer ficar com a musicalidade. A gente só quer viver bem, a gente só quer estar feliz. A gente quer poder dividir a nossa alegria com a galera, com a comunidade aí. Principalmente o povo do Maracatu aí, que nos deu muita força e é que curte a gente pra caramba. Sempre que a gente tá tocando na vaza, eles cantam a música. A gente, na verdade, não canta. Quem canta são eles. Então isso aí é muito gratificante para o Raízes, né? O Raízes vem trazendo um trabalho dividido e dividindo com a galera. Não só na nossa comunidade, mas em outros, até porque a gente conhece muita gente, como muita gente do Camaragibe, que também vem trabalhando, vem fazendo a torcida organizada. Nós estamos a galera lá de Camaragibe que faz, vai lá onde a gente está tocando, e tem a galera lá muito massa. Então é isso aí, a gente procura da melhor forma aí contribuir, exatamente. Pois é. Nas próprias músicas é perceptível, né, que tem lá um pouco do retrato, né, das vivências, do que se viveu na Várzea, um pouco da cultura, né, afrodescendente, dos terreiros, de candomblé, de Umbanda. Então, disseminar, chamar para nas músicas novas estão bem presentes também essa cultura do terreiro. Então, tanto nas novas quanto nas antigas, é de compartilhar, né, esses saberes ancestrais, essas vivências dos meninos, da gente, do povo da Várzea, do povo daqui, das comunidades vizinhas. E isso é o que eu acho a parte mais enriquecedora, né, do processo musical, que fortalece muito a questão educativa. Eu acho isso muito, muito, muito bom do grupo. Pode crer, Marília, pode crer. É isso aí. É isso aí mesmo. É. Aí assim, eu acho que. Não sei, eu acho que tem dois tipos de educação, assim, pelo menos quando eu paro pra pensar, né? Tem a educação que você. Por exemplo, penso que a partir do momento que o grupo tá falando de uma tradição, né? Tá falando de uma história, você tá fazendo uma educação pra fora, né? Pra quem escuta, pra quem vive. Mas também tem aquela educação pra dentro, né? Que é quando você tá falando, às vezes você mesmo tá se dando conta de coisas que já tava ali na ponta da língua, mas às vezes não tava na. Então, queria perguntar pra galera como todo, assim, do grupo, né? Se esse processo de estar num grupo que trabalha com a história tão forte, né? Esse resgate tão forte de uma raiz, assim, o quanto isso também tem sido. O quanto isso é enriquecedor, assim, pra vida de cada pessoa, tudo. Eita, então vou tentar resumir. Em suma, acho que a minha pergunta é pra vocês que estão nesse processo de estar fazendo parte da banda, o quanto isso está sendo enriquecedor, pessoalmente, assim, o quanto está sendo um aprendizado? Então, no meu caso, está sendo muito enriquecedor, porque eu tive sempre uma relação muito intensa com a música, e antes de eu encontrar os meninos e participar do grupo, eu já tinha esse relacionamento com ela, mas era só amor, só aquela coisa meio que despercebida, porque a gente fazia mais na, eu fazia mais na bagunça as coisas, entende? E depois que eu entrei pro grupo, eu comecei a aprender coisas da minha raiz, que eu até então não sabia, até me peguei surpresa. E que tudo que a gente for fazer, tudo que eu vou fazer, eu preciso antes pensar. Eu acho que não só eu, todos eles, antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente pensa, se reúne, conversa, pra entender um pouco um limite do outro. Eu não sei se tá dentro da pergunta que você me fez. Tá, tá sim. Mas é isso. Família. E é complicado a gente separar a nossa relação pessoal com a nossa profissional. Porque a gente tá tão entrelaçado, a gente tá tão envolvido, que se acontecer um problema com qualquer um do grupo, qualquer um vai sentir. Deu pra entender? Eu acho que deu pra entender um pouco. Então, a educação que vem nisso é que, não só eu, acho que todos eles, acredito que sim, como você perguntou lá na frente, os fins lucrativos. O lucro tem sido mais espiritual, porque a gente amadureceu, a gente em grupo amadureceu muito mais depois que ficamos todos juntos e nos encontramos. Cada reunião da gente, porque a gente, somos jovens, né? E rola muita bestalhice, assim, às vezes dá uma dor de cabeça, mas tipo, é necessário a dor de cabeça, porque é de mim pra eles, deles pra mim, então é isso. A nossa educação é basicamente essa. Não só amor, saber dividir, saber equilibrar. E a gente tem conseguido equilibrar bastante. Porque o que trouxe a gente até aqui hoje, que foi isso. Essa é a educação. De saber dividir as coisas. E não é dividir de subtrair, é dividir para somar. É isso. Massa, massa. Deu pra sacar, deu pra entender. Massa. De boas. Alguém mais quer responder essa pergunta? De que foi que o momento da banda, ou a vivência com a banda, trouxe de enriquecer pessoalmente, assim, algum dos meninos? Que? Também, pode. Eu quero também... esse processo, né, de aprendizagem do grupo, né? A gente ainda fala coco, porque a pegada do coco é tão forte com a gente que vem só o coco na mente. Mas é um aprendizado muito grande E um aprendizado, como o Paulo falou, muito, é um ganho muito grande espiritual. A gente sente a energia, a força da natureza que traz, né, que ajuda a gente na caminhada. O retorno lucrativo é muito pouco, como ela disse. É, a gente se esforça bastante diariamente para manter o grupo de pé, né, para conseguir fazer nosso trabalho com seriedade, fazer bem feito. Mas é um aprendizado muito, muito grande, porque não é fácil você trabalhar em grupo. Cada um com uma ideia, cada um com uma cabeça, com um jeito de ser. E aí ainda tem a questão da família, né, de cada um também. De trabalho, de estudo. Quando junta tudo isso, para a gente ter um tempo de se reunir para ensaiar, de fazer uma reunião, de fazer um show. Mas aí acaba que é uma força, a gente sente a irmandade. Então, é um aprendizado, está sendo, pelo menos para mim, um aprendizado muito grande. E também uma questão de confiança, né? De cada um confiar no outro. De confiar que cada um vai fazer a sua parte direitinho, que não vai decepcionar o companheiro e que na hora que precisar, vai estar ali para ajudar. Então, está sendo uma experiência muito enriquecedora, muito boa para mim, essa parte cultural, ancestral, né, da cultura negra, é, também tem somado muito vivenciar a cultura da várzea, a cultura negra que não é disseminada. A gente não vê tocar coco, muito coco por aí, nas rádios, nas grandes rádios, né, que já estão aí no mercado. É muito difícil, é uma luta muito grande. A gente e os meninos se espelham muito em Bongá. Bongá hoje em dia está com um trabalho muito bom, foi até para Cuba, é, teve participação lá dos grupos afro-cubanos, mas é um trabalho muito grande que eles vêm desenvolvendo há muitos anos na comunidade onde eles vivem. Então a gente está só nesse começo e a gente quer um dia poder também retribuir nesse trabalho, né, de... É um trabalho já que a gente retribui. É um trabalho diário que a gente ganha da comunidade e a gente também dá para a comunidade. Então é bem massa. É sempre uma coisa que gira, que não fica só na gente. Então a gente quer isso, disseminar esse aprendizado e agradecer, né, a todo mundo que emana energias positivas para a gente. Então, uma pergunta que eu queria fazer é no EP, né, na divulgação que vocês fizeram, tem várias fotos que são lá no casarão. Então, a pergunta é por que vocês escolheram aquele lugar, né, pra ser representativo, assim, da imagem de vocês. E falar um pouquinho da relação, né, do grupo com todo esse processo. Então, eu não participei das fotos, eu sou nova, né? Tô há quanto tempo? Não sei, acho que 3, 4 meses. Já pensei que fosse mais. Mas eu não participei das fotos. Mas é aquela história da rádio. Porque lá é um point de encontro de cultura. Não sei se vocês já foram lá, mas muita gente que já foi já viu como é. E pela resistência, porque assim como o casarão está resistindo, o grupo também está resistindo. Porque é muita divergência, não é fácil. É muito preconceito ainda, infelizmente. Então, o que a gente está sofrendo, incrivelmente, o casarão também está sofrendo. Então, eu acredito que pelas conversas, foi esse o motivo, a resistência em si. Tanto do grupo quanto do casarão. Porque, não sei como... A galera que mais quer derrubar, né? A galera que eu digo, a galera que não entende a verdadeira importância da raiz. De onde veio, né? Então, esse foi o motivo maior. Então, aproveitando, né, que falou de resistência, a Gus tinha comentado quando a gente tava fazendo a agenda do FIV, né? Falou também de resistência. Então, vamos falar um pouquinho do Festival de Inverno. Né, que é agora, né, essa sexta-feira, vocês vão estar presentes, né, então, como é que tá essa história desse festival, né, já oitavo ano e tal, então, se puder contar um pouquinho como é que tá esse processo da construção do Festival de Inverno, como é que tá a participação de vocês, o que vocês estão esperando, enfim. O Festival de Inverno começou, que era o aniversário do Encontro Mais Betão de Capoeira, do Chapéu de Couro. Daí a gente se reunia lá na praça, os meninos da capoeira, Chapéu de Couro, do Coco, da Burra da Vase, e brincava. Daí foi dando certo. Betão, com o esforço que ele tem muito pra fazer o FIV, conseguiu o apoio de algumas pessoas. Tá rolando o oitavo ano e a gente tá lá desde que começou o FIV, a gente tá lá assim, não no oitavo ano, desde que o Raiz de Capoeira surgiu, 2013, a gente tá lá no FIV, já é como se fosse a banda da casa, a banda que o grupo que a maioria espera. E é isso. No dia que não tiver, não tem FIV também, né? Mas aí vocês estão nessa sexta. Isso, nessa sexta, meia-noite e 40. Previsto meia-noite e 40, na sexta começa às 3 da tarde. Dia 2 de setembro, estamos no Casarão da Vaza, com a gravação do DVD Matar Lá na Mão. O Raiz de Capibaribe, junto que está fazendo esse evento no Casarão da Vaza, o nosso produtor musical, o A Melodia. E tem. E dia 27 no, na Arena Pernambuco, no Som da Arena, no concurso lá. Esse domingo agora. Esse domingo agora, né? Tu tá falando de isso, vocês são meio filhos, ou, tipo, vocês se sentem muito acolhidos aí no FIV. Tem algum sabor especial tocar na Várzea? Fazer só na Várzea, assim, num palco na Várzea, tem um sabor especial, é diferente? Tem muito. Lá é onde a gente nasceu, quando a gente sobe no palco, começa a cantar, só faz a entrada, uma introdução de uma música. A gente para de cantar, o pessoal da Várzea começa a cantar a música da gente e ver aquilo ali é muito bom pra gente. Fortalece e vê que tá dando certo o trabalho da gente, vê que a galera gosta do trabalho da gente e é isso. Massa. E mais pra frente, assim, vocês têm planos, né? Quais são os voos que vocês vislumbram, assim? Então, como eu falei antes, a gente não quer ficar com a musicalidade, a gente quer enriquecer. Essa é a ideia. Mas também a gente quer viver bem, né? A gente quer poder com que a música também nos traga, né, um certo momento que a gente não precise, né, de tanto esforço. O esforço que a gente tem é um esforço natural de compor a música, de levar para a galera, né, as coisas boas que a música retrata para eles. Mas o nosso objetivo é continuar, né? Todos os grupos têm seus sonhos de viajar. A gente, graças a Deus, a gente ainda não saiu do Brasil. Porque a gente tem muita coisa aqui para mostrar ainda para algumas bandas que não acreditavam na gente. Então, assim, a gente, no meu ponto de vista, acho que a gente deve aqui fazer um bom trabalho aqui no nosso país, mas acredito que com o trabalho que a gente vem fazendo, o pulo do gato vai ser alto. E a gente vai estar lá e muitas bandas que nos segurem. Essa é a real da história. Assim, uma coisa que me veio agora, assim, né? Dentro desse momento político muito doido que a gente tá vivendo e tal, uma direita, né, muito, muito incisiva, assim, né? Cortando aqui e ali e tal, direito e tudo. E uma direita que é muito preconceituosa, né? Sobre vários aspectos, assim, né? Então, é uma questão que eu pergunto, qual seria o papel, assim, né, de um grupo feito de vocês, assim, né? Dentro desse cenário, um papel político, um papel... O papel que a gente já vem desenvolvendo, né, politicamente, eu acho que o próprio grupo, ele já, pela cultura, né, pela musicalidade dele, o próprio grupo, ele já, meio que já escolheu o seu lado, dessa disputa aí política, que é o lado junto com a classe trabalhadora, junto com os movimentos sociais. Tanto é que a primeira tocada, assim, oficial, né, que a gente trabalhou, foi justamente com a articulação do Semiárido, que é um órgão, uma ONG, né, que trabalha junto a movimentos sociais, como o MST, como o Levante Popular da Juventude, a Organização Política Consulta Popular também. Foram coletivos, foram grupos, pessoas, né, que estavam ali com a gente, que nos indicaram. Então, quando a gente dissemina o coco, quando a gente já escolhe esse lado da cultura negra, de resistir, a gente já escolheu o nosso lado. Quer lutar todo dia com a classe trabalhadora para a gente barrar aí essa ofensiva do capital, capital estrangeiro, né, capital interno também aqui do Brasil, que está retirando direitos, né, fazendo com que a gente perca direitos trabalhistas, previdenciários, com que vários estudantes aqui da universidade percam suas bolsas também. Não tem muita bolsa, então está difícil para os estudantes entrarem, está mais difícil para entrar na universidade, está mais difícil o sonho de ter um curso superior, né, de se manter também na universidade. Se isso já era difícil, no governo Lula ficou melhor e agora está voltando a ser pior. Então a gente está nesse trabalho aí de barrar, de disseminar a cultura, de fortalecer o nosso lado. Porque a gente fortalecendo o nosso lado, a gente fortalece também os jovens que estão na periferia, nos centros urbanos, no campo, que não entendem. Então trabalhar na várzea com a musicalidade, junto com a Abissal, a gente também está nos sábados lá no trabalho com a Abissal, o grupo também surgiu daí, a gente queria também agradecer a ele, que é o cara que está sempre com a gente, apoiando, e é um papel muito importante que ele tem no bairro da Várzea, que é todo sábado aquelas oficinas, né, do Maracatu, da Várzea, do Capibaribe, e esse trabalho ele já tem um lado, que é o lado de estar com o povo, com o povo da classe trabalhadora. Então esse é o papel político da gente, de fortalecer nossas raízes e disseminar no nosso estado, nas cidades vizinhas, na nossa cidade. E futuramente a gente também passar nossa mensagem em outros países. A gente acredita que se a gente trabalhar com seriedade, a gente vai conseguir disseminar a cultura de terreiro, mostrar essa beleza de onde vem, toda essa força da natureza, a força dos orixás, da jurema, de todas as entidades de luz, que fortalece a gente e fortalece muita gente por aí também, disseminar toda essa força. Então, gente, agora chegou a hora que a gente sempre faz uma pergunta, né, para todo mundo que vem pro programa. É, vocês são uma galera, então acho que vai dar um trabalho até para editar, né? Vai ter um monte de resposta. Então, mas é uma pergunta que a gente sempre faz. E aí a pergunta é, pra vocês, o que é poeira criativa? Então, eu que sou alérgica à poeira, né? Vamos exemplificar. Eu perto da poeira não consigo ficar quieta. Então eu faço de tudo pra melhorar, para sair dali, mas sair bem. Então, ela precisa mexer comigo para eu poder me mexer e até incomodar outras pessoas. Então, acho que tem muito a ver com isso. Não sei se deu para sacar, mas poeira é muito necessário e criativa, mas necessária ainda. Nossa, poeira criativa achei massa o nome que vocês colocaram, né, para o programa. E poeira junto com criatividade, tem ar, tem terra aí, tem muitos elementos aí, né, que fortalecem o pensar. Então, poeira criativa é instiga, instiga, é criatividade, é transformação, é ensinar, é aprender, é um monte de coisa, eu gostei. É um nome bem, bem sugestivo, bem instigante. Então, poeira criativa, véi. Poeira só lembra do show da gente, bicho, na moral. Só lembra do show da gente, a galera na frente lá e tome chinelada, e tome poeira, e tome, meu Deus do céu. É, a criação da galera lá, a poeira no nosso show e tudo mais. E então, se tem poeira é porque tem coisa boa, né? Se tem poeira, tem coisa boa. E se é coisa boa, são coisas criadas. Então, se são coisas criadas, poeira criativa nada mais nada menos do que um nome bem forte. é criatividade cultural na veia. É isso aí. Então é isso, né? Não, eu queria fazer um comentário aqui. Aqui os dois acho que são criadores das letras, né, e demais, das músicas, parece, né? Eu fiquei com a vontade de... Por que você não cria uma musiquinha para a rádio, para a Poeira Criativa, seja para a Poeira, seja para a rádio, quando chego? Uma musiquinha em algum momento, assim, de... Daí de ideia, de criação, se quiser, a gente aceita. Agora, se quiser, melhor, mas... Mas fica o convite aí. O convite não, né? A sugestão, né? Muito boa. O desafio, isso é um desafio pra gente, né? Mas aí, tá aí o Raiz aí, galera. Vai ficar responsável aí pra gente compor uma música da Poeira Criatividade. Vamos nessa, salve, salve. Vamos nessa. Massa, vamos ficar nessa expectativa, então. E é isso, né? Agradecer a presença de vocês, né? Agradecer a todo mundo, essa galera toda que veio prestigiar aqui com a gente o programa. E mandar um salve também para o nosso companheiro integrante, Marquinho, que não está aqui presente porque ele está estudando, não conseguiu sair lá do laboratório. Estudioso Marquinho, né? Marquinho está estudando. Salve, salve, companheiro. Também quero me falar aí o produtor musical da gente. E claro, como a gente falou um pouco dele, o grande Abissal, que é um dos caras que nos fortalece também, o nosso Adriano Sobral. Ele é o cara, o fotógrafo, gente de primeira. Então, se a gente for agradecer, tem um monte de cara aí que a gente deve falar o nome dele, mas no momento o tempo é curto, mas deixo meu abraço e a gratidão. Alô, Fernandão do Coco também, outro cara, Zé Lascavara, gente boa de primeira, galera, isso aí. Deixamos. Tem meu pai também, se manda um abraço aí pro meu pai. Meu pai, muito bom, meu pai. Um abraço pai. Também pra... como a rádio tem uma ligação, né, com a universidade, e também a universidade está junto com alguns professores, né, alguns companheiros lá, trabalham com a comunidade. Mandar um abraço ao professor Daniel Rodrigues, do Centro de Educação, que também está apoiando o Raiz do Capibaribe. Não, é isso. É isso? Então... Arnaldo, meu pai. Um abraço pro seu Arnaldo. Grande seu Arnaldo, um abração aí, povo de Raízes. Salve, salve, seu Arnaldo. Massa. Então, galera, agradecer por essa energia massa que vocês trouxeram aqui pra gente hoje. Agradecer, Gui, sempre meu companheiro aqui, né, meu esposo de programa. E a próxima seria massa, uma apresentação ao vivo aqui, né? Já tocou o forró de cabeça, tocou aqui ao vivo. Fizemos com 4, aí o Coco já são um pouquinho a mais, mas se amassa também, né? Para levar alguma coisinha, outro momento. Não, aqui agora não, né? Outro momento a gente deixa um convite para a frente, né? Quando já sejam mais conhecidas ainda. E obrigado a presença de todos vocês, foi massa, gostei. Eu acho que vou chegar no FIB para curtir e ouvir vocês. Domingo, tentar chegar na arena, no domingo que é mais longe, mais difícil, mas vou tentar estar aí. Obrigado, Teteu. Últimas considerações, última chance, galera. Mandar um abraço pra maninha, minha mãe, dona Edna. Aquele abraço gostoso, minha mãe é linda demais, velho. Negona, te amo. Lia Moraes, aquele cheiro, que é tudo nosso. Eu já ia esquecendo. A gente encerra com a última música. Então, mais uma música do EP. Por conta, comenta um pouquinho aí a história da música. Então, Não Vai Chorar Aí, a música do nosso saudoso mestre Dida, que deixou aí pra vaza essa música maravilhosa, belíssima, que a gente vai soltar aí agora. E o som é massa, vamos curtir. Não vá chorar, meu amor, não vá chorar. Não vá chorar,